turno, guardão da lua. Controle Salvador, boa tarde, Oxalá M3, 2, 1. Oxalá M3, 2, 1, boa tarde, de contato radar, saí da Argo, sub e mantenha 320. Sub 320 na Argo, sub 320. Espera, não, 0315. 627, aguarde o estacionamento da aeronave da UEP no portão 02. Após o mesmo autorizado no ingresso, pátio principal, Índia, no ponto de espera, irá chamar a torre na frequência 118.95, QNH10116. 627, após o estacionamento da aeronave da WebJet, ingresso no principal, prossegue pela Índia, ponto de espera, torre 118.95. Azul 4113, tem nível de decolagem pistão 0, vento 120 graus, cono 0 nós. Decolagem Azul 4113. Tan 3155, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero, 315. No novembro, atendendo 2500. Autorização atender? Salvador, boa tarde. 3527, como número 2, no ponto de espera da 190, está pronto. Trip 5627, mantém o ponto de espera, por gentileza. Cliente, manterá. 00. Autorizada a subida para 3.500 pés, ajuste no 07, eco Zulu 90. Ah, 3.500 no 07. Aqui o telemático é modulado, no outro não deu para entender. Quem? Controle 05, fez uma coloca de pouso no final. Quem? Chame torre na frequência correção, frequência livre para condução, no tráfego, em CD Portágua, região 05. Azul 4113, decolado 51, chama o controle, 120.8, bom voo. 1208, 4113, obrigado, bom dia, boa tarde. 06. Oxalá M321, pode voar Elefa, da presente? Autorizado Elefa, da presente, Oxalá M321. Salvador, boa tarde. Azul 4113, decolando sua escuta, Leda Dael. Azul 4113, boa tarde. Contato radar, Dael Leda Bridge, sub e mantenha 360. 360, 4113. Tango Ego, Zulu 9M, fome estimado de pouso. 099. Trip 5627, após o Airbus da TAM, a Lima tem cabeceira 10. Entra, após a rolagem do Airbus da TAM, a Lima tem o 5627. Mantenha 3.500 pés, Ego, Zulu 90. Zulu November, informe chamado de pouso. 2000, chamado de pouso. Sim, grato. Confirme que esse é o solo. Cola da 17 ou 10? Tango, Foxtrot Tango, autorizado Belo Horizonte, nível 400, via UP Zulu 10 até Bridge, após irá interceptar a UP Zulu 16. Saída da Eule, da Bridge, pistão 10 com primeira curva à direita. Acione 5037, frequência do controle 120, decimal 8. Da Eule, da Bridge, Papatango, Foxtrot Tango. Salvador 3155. TAM 3155, boa tarde, contato radar da Euleda Eugis, mantenha 340. 340 sem restrições da Euleda Eugis, pode voar da Euleda presente? Mantenha a pista da saída, TAM 3155. Vai manter então. Sim, você pode ficar táxi. Boa, 4190, azul, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, 0 com primeira curva à direita. Acione 5040, frequência do controle 120, decimal 8. Azul 4118, só confirme transponder copiado, por gentileza. Positivo. Reporte para posicionamento no portão 03. Azul 4118. Gente, mantenha a linha do litoral, guarde transferência, Guardião 05. Do 0, décima 8, bom voo. 120.8, muito obrigado, bom final de domingo. Controle, boa tarde, é o Trip 5627. Trip 5627, boa tarde, contato radar, saída Conde, sub mantenha 130. Trip 5627, ciente. Golo 925, aciona a minha indicação, chega da Bonf, desce, mantenha 050. Golo 05, chame Torre Salvador na frequência 118, desce, mantenha 050. Golo 05, controle. 075. Bom, 075. Negativo, Guardião 05. 05, Cosmo 075, quando estabilizado, chame torre na frequência 118.95. Gente, chame torre na frequência 118.95, Guardião 05. 295, grato. Visão curso localizador 075, da Gol. 075, complete final, chame torre 118.95. 285, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231, sente a informação 90. Passarei 2231, boa tarde, sendo a minha indicação, chega da Mari, desce e mantenha 050. 050, mantendo a pista da chegada, passaria do 2231. Mantendo a pista, 2231. Apresenta o visual com o helicóptero, prossegue direto para o pátio Graé, agilizando na medida do possível. O gol, temos um bang da Gol, 2 milhas de marcador externo. Guardião 05. Visual com tráfego, próximo ao marcador e agilizando para o final pátio Graé, Guardião 05. O vento 100 graus com 11 nós e aposta no solo controlado do Graé, o Guardião 05 agilizando. Travou o visual no zero. Agilizando para o solo controlado, pátio Graé, Guardião 05. Mané 6304, autorizado Petrolina, via Upzulu 20, nível autorizado 340, saída Momo, transição Flock. Pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5051, frequência do controle 120, decimal 8. Sente, autorizado 340, Petrolina, Upzulu 20, decola Momo, Flock, decola 10 para a esquerda, 5051, transponder, 1208, controle 62. Sané 63 no 4, cotejamento correto, resposta pronta para funcionamento. Confirme. Papa Romeo da CA Alfa, só confirme decola da 17. 925, livre de inscrição na posição Bonf, desça para 4 mil pés e ajuste no 0 no meia. Porto seguro, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5574, frequência do controle 120, decimal 8. Guardião 05, considera o 00 seu solo. Frequência livre no corte, até a próxima. Planejamento correto, reporte para posicionamento Delta Sierra Alfa. Gente, reporte para táxi. Tá. 5241 na frente de informação do Vento, em box 4. Autorização de tráfego para a história da conquista. Pronto, 4. Pronto, 4. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, sai da arpa, após direto conquista, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5045, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, autorizado nível 200, cumprindo o tempo da saída da arpa, após receber Vitória da Conquista, após decolagem de curva à direita, transponder 5045, trip 5241. Trip 5241, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Remota 0443. Frente, compadre. Frente, o trip 5241. 5241, Azul 4118, reporte para ataque. Salvador Oscar, Tango Oscar, tá chamando você na frequência. Oscar, Tango Oscar, controle. Zona 55, chame Recife na frequência 1251, secundária 13325. Vai chamar 3155. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Prato, saída Arbor, 352 da drona. Abrigou na 075, quando me engano. Igualmente. Salve, Salvador, muito boa tarde. Gol 1075, livrou a direita, direção no Alfa. Gol 1075, autorizar ataque Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1075. Chame quando mais próximo, Papa Romeo Oscar Tango Oscar. Quando o seu plano chegar aqui, eu chamo o seu para cópia. Ouvir, por gentileza. Santa Juliette, um voo no 075. Passando através do Paris, lá para dentro. Minuto, por gentileza. Alfa Santa Juliette, voo no 075. Voo no 075, mantendo onde foi Juliette, aguarde. Mantendo a Juliette, no andar, no 075. Agora 755, boa tarde, será minha estação, chegada bom, FD se mantém a nível 050. Confirmando para o nível 750? 050, gol no 755. Então 50, 755. Estou corrigindo a saída do senhor corredor Axé. Pista 90 com primeira curva à direita, restrita a 1 no mil pés, até liberação do controle. Os 231, reduz a velocidade para 2109. 2109, 2231. Se a Alfa segue o Citation no táxi, reporte para o ingresso no pátio principal. 3110 no meio. Com 97 a bordo, autonomia de 2:53 alterna Galeão. Azul 418, autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 10116. Com que eu falo? Gente, mantenha-se em condições visuais no 1.500 pés de porte através de Veracruz. Ótica tão ótica. Tão ótica. Espera pronto, 4-1-1-8. Autorizado ingresso no pátio principal. Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 95, QNH 10-1-7. 2231 para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Mantenha presente pro limitado pelo LOC, 2231. Botão Guarco Zulu 90, chame agora Recife na frequência 1260, secundária 1288. Serra Alfa, segue a aeronave à sua frente até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 195, QNH 10017. Sim, a gente mantém 3.000 pés, Gol 925. Sou pronto, cópia? Então, 3.217 autorizado com fins, via UP Zulu 107 Bridge, após irá interceptar UP Zulu 16 até Paninha, após direto conforme rota do plano de voo. Vira autorizado 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5060, frequência do controle 120, decimal 8. São 3217, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. É 32231 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 085. Direita 085 para interceptar o loque 2231. Azul 4118, decolado 08, chama o controle 120, decimal 8. Bom voo. 208, muito obrigado. Muito obrigado. Igualmente. Gente, complete final, chame torre, 18, decimal 95. Voo 925, repórter no externo, baixar travado, altímetro 10, no meia, bom voo. De sobre mantenha 380. 380, 418, pode variar tudo da EL? Mantenha para fazer saída azul 418. Mantenha. Tráfico mantém o ponto, espera Delta Sierra Alfa. Fox Tango aguarda na pé separação do azul que decolou à frente. 925, confirmando o reporte no externo baixado e travado. O Delta Sierra Alfa, stand by no transponder, por gentileza. O Delta Sierra Alfa, stand by no transponder, por gentileza. Trip 5627, serviço radar terminado, 2, 3 milhas do oeste da posição Conde, chama Aracaju no momento, na frequência 120.3. Gente, 5627, chama Aracaju, 1203. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, sendo a minha escassão, chega da Man, desce e mantenha nível 060. Autorização de pushback acionamento no box de 5. Controle aí, papá, papá, só tem um tango, passou para aí. Cuide, chame torre na frequência 1198.95, alfa tango tango. 1195, alfa tango tango. Rodou, papá, papá, alfa tango tango. Voro 925, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Alfa Tango Tango, reporta na vertical da rotatória, altímetro 10 no meio, vento 120 graus, 11 nós para cheque. Reportando a rotatória, Alfa Tango Tango. Tango para chamar o controle? Afirmativo, decolado de Salvador a US 12, chama agora o controle no 120, décima 8, bom voo, Fox Tango Golf. Gente, 128, Fox Tango Golf. 2231 na escuta da Torre Salvador. 1755, desce para 4 mil pés e ajuste a 0 no meio. A 4 mil pés, confirmando o ajuste do 755. Ajuste no 0 no meio, gol no 755. 4.016, 755. Enquadrar como número 2 a retaguarda do tráfego, a fim de evitar pouso simultâneo? Sim, Matilson. Altímetro no 0 no meio, reporte curto, sinal pista no 7, se enquadrando como número 2, visual com a terra da traçaria do Nacional da 10. Sim, tchau, botão, botão. Passaria 2231 na escuta. Vamos, Web 5729, informação November para 4. Positivo, aproximação final, 120, baixar checando. Continua aproximação, entendido, baixado travado, altímetro 10 no meio, aguarda a pista livre, o passarei 2231. Aguardando pista livre, 2231. Informa o tráfego, setor norte, um Charlie 402, altitude 1000 pés aproximadamente, não interfere na sua aproximação, passareiro. Tenho notificado, 2231. Gol no 925, no solo, 13, direito, Oliveira, chama o solo, 121, no décimo 9. 125. 116. Decola dono 0, Dael Leda Brin, 5055, no 208, controle de Salvador, objeto 5729-52. Web 5729, cotejamento correto, reporte para o processamento. Repórter 5729, obrigado. Solo 925, chegou? 925, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso de Gat. Alfa, reporte para o ingresso de Gat, 925. Tango, tango, baixar travado? Afirmativo. Agora apenas o eixo livre. Alfa Tango Tango, visual com Charlie 402, livre pouso, pistão 17, o vento 100 graus com 11 nós. Livre pouso, Alfa Tango Tango. Papa Romeu Delta, Serra Alfa Lima, tem cabeceira 10. Você se espera, chama a torre na frequência 118.95, quem negar 10, 16. 15.18.95, no ponto de espera, 1016. Obrigado, 6314. Gol no 925, após a passagem da aeronave da Avianca, que está indo para o posto de espera, autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Autorizado táxi Alfa, posto para ingresso na Juliette. E Alfa, posto do novo? Alfa, reporte para ingresso na Juliette, passaria 2231. Alfa, reporte para ingresso, 2231. Azul 4198, Recife, no 251, secundária no 3325. 251, 3325, boa tarde. 7, remoto no passo, 2231. Pronto para o táxi POB 59, autonomia de 4 horas, alternativa Montes Claros, Felipe, 5249. Alternativa Montes Claros, confirme pessoas a bordo e autonomia? 4 horas, POB 59. Felipe 5241, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10 16. Via pátio Índia, chama a torre 618 95, 35241. 17, mantendo a minha frequência, reporte no farol de Itapuã, por gentileza. Reportando no farol de Itapuã, Delta Ralph. Por gentileza, altere o transponder para 0271, por gentileza. 0271, Delta Alpha. 5 no localizador. Vai interceptando agora, 755. Seguinte, complete final, chame torre na frequência 198, decimal 95. Aí vai chamar a torre 118.95, 755. Information... Posca, posição 01.